passos, aproveite o tempo lidado. O verso escrito ao swing do bumbo e cavaco. Pra quem é clássico, se faz um clássico que faz bater no coração pulsar gruvado. Como São Jorge numa batalha em seu cavalo, como os devotos acendem vela para São Lázaro. Pra tudo rimado, é um valor dado. Agradeço, claro, se tu compete ou não, sou mira do seu alvo. De grilos, forjados, intrigas, status. A rua separa o que é certo ou errado. Cata fora do baralho, padrão pra música chato. Livre voo como falco, meu momento raro. De bição de canto, que soa por alguns cantos. Que até levanta malandro, que faz do gueto seu trono. Sei como ter humildade, ser comum. No mundo onde as estrelas brigam pra ter mais brilho. Tem que ser guerreiro pra se manter inteiro. Combate da vivência, só resiste guerreiro. Por vários anos nos tretamos entre nós mesmos. Pensando em si próprio, esquece do companheiro. Chega de pilha, de peso, vou dar meu tiro certeiro. Sou na peta verdadeiro, mas trinco os copos gangueiro. No sentimento do gueto, como na tribo de negro. Tambor que solta, bate, solta, fortalece a raiz mesmo. Vai na fé, na vida é doido se manter de pé. Se tem em dobro, se protege pro que der e vier. Pra ver qual é, erga-se de onde estiver. Mais um sol que nasce um dia, ferve, filhos e mães se despedem. Confesse que queria amor materno eterno. É foda, é sério, nisso a vida não dá critério. Respeito, mas não que quero, não transpareço nos versos. Falo sério, quase espero, de acordo a vida que levo, confesso. Cantar é bom, amar é bom. Protesto, música e rap do bom. O que é certo faz certo, sem pagar de esperto. Direto e reto, respeito é o mesmo pra todo universo. Com os parceiros que congrego, não existe briga de ego. Tô no caminho que quero, por liberdade me rebelo. Não tem alto clero, favela, Brasil, os progresso. Ordem, caô, sucesso, um poder paralelo. Desconheço a tristeza pra não dar direito. Muita gente quer ver o meu pranto rolar.